Princípios são chaves que abrem portas para a nossa vida. Essa verdade simples carrega um profundo ensinamento espiritual. Na caminhada cristã, não são apenas as oportunidades que determinam o nosso futuro, mas os princípios bíblicos que escolhemos viver diariamente. O que são princípios espirituais? Princípios espirituais são fundamentos estabelecidos por Deus para guiar nossas decisões, atitudes e relacionamentos. Eles não dependem de emoções ou circunstâncias, mas permanecem firmes em qualquer estação da vida. Quando vivemos segundo os princípios de Deus, caminhamos em alinhamento com Sua vontade. Princípios que abrem portas, segundo a Bíblia. A Bíblia nos ensina que portas se abrem quando nossa vida reflete valores do reino. Entre os principais princípios cristãos que liberam crescimento espiritual e bênçãos, destacam-se obediência, ativa promessas e direcionamento divino. fidelidade, gera confiança e cuidado de Deus. integridade, sustenta conquistas duradouras. humildade, precede a honra. fé, nos conduz além das limitações humanas. Esses princípios funcionam como chaves espirituais que abrem portas que o esforço humano sozinho não consegue destrancar. Por que algumas portas permanecem fechadas? Muitas vezes oramos pedindo portas abertas, respostas e milagres, mas ignoramos os princípios que Deus já revelou. A oração é essencial, porém a vida alinhada à palavra é o que sustenta as portas abertas ao longo do tempo. Portas não se mantêm abertas apenas com pedidos, mas com posturas corretas diante de Deus. Viver princípios é ajustar destinos. Quando ajustamos nossos princípios, ajustamos automaticamente nosso destino. Cada decisão baseada nos valores do reino nos aproxima do propósito de Deus para nossa vida. Os princípios não apenas abrem portas, eles nos preparam para aquilo que encontraremos do outro lado. Conclusão. Princípios sustentam o que Deus libera. Mais importante do que desejar portas abertas é viver os princípios que as mantêm abertas. Deus honra aqueles que escolhem andar em fidelidade, mesmo quando o caminho parece estreito. Princípios são chaves que não apenas abrem portas, mas sustentam as conquistas que Deus nos entrega.